Bom, não, eu tenho aqui, gente, o currículo aqui, o release do Dirley, do Papalo, mas é tanta coisa que eles têm aqui no currículo, né? E como a gente já tá 4h25, era pra gente ter começado 4 horas, mas estavam gravando pra TV. Eles mesmos vão falar deles mesmos, né? A gente vai falando aqui um pouco da história, mas Dirley Bonfim, nosso poeta, escritor, compositor, músico, fundador do Movimento Artístico e Cultural de Vitória da Conquista, coordenador da Academia Conquistense de Letras, o Dirley, doutor em comunicação aqui pela UESB, doutor em desenvolvimento econômico. Se eu for ler o currículo dele aqui, já é um outro programa só para falar desse currículo. Dirley, seja bem-vindo aqui ao UESB FM, ao nosso programa aqui, o Tarde UESB, pela primeira vez, né? Você que já confidenciou que é ouvinte assíduo, né? Exato. Durante a semana eu tô sempre recebendo mensagem sua aqui. Você tá ali afinado, ouvindo. Deixa seu boa tarde aí pro pessoal. Boa tarde a todos os ouvintes da UESB FM. É um privilégio estar aqui ao lado de Kaique Santos, Papalo Monteiro e Yasmin, né? Que foi ela, Kaique, que nos agendou, que nos assessorou, fez toda a produção, o card, que ficou maravilhoso, enfim. Eu tô aqui agradecendo no AVE e as minhas, o trabalho seu e de Kaique são maravilhosos para esse dueto. Nós, eu e Papalo, nós temos já uma amizade de mais de 40 anos. Basta dizer que nesse disco do Troféu, que é de 91, tá revelando aí, eu e o Papalo, um encontro que é uma síntese de um projeto que a gente aproveitou na prefeitura naquela época, em que tem aí os 10 nomes, né, dos artistas que participaram, que foram Dirley, Edilson Dil, Evandro Correia, Dão Barros, né, saudoso amigo Dão Barros, do Grupo Barros, já não está entre nós, está numa outra dimensão. Heron Galvão, Gutenberg Vieira, Lima Júnior, Paulo Macedo Gesvanei, Chico Luz, meu dileto amigo Chico Luz, o maestro, né, Papalo, Queque, Clérito Cavalcante, que no estúdio nos, né, deu todo um suporte. Papalo Monteiro e Silvio Luz também, que está em outra dimensão, e o Najib. Esse projeto, o Troféu Conquistense de Música, é de 1991. E aí, quando nós recebemos o convite para fazer o duetos, eu e o Papalo, nós, nesses anos todos, Yasmin e Kaique, nós nunca deixamos de compor, escrever e, naturalmente, compartilhar as nossas canções. Papalo manda poema para mim, eu mando poema para Papalo, ele musica, eu musico e a gente junta. E agora a gente vai sair, mas isso aí é na sequência. Então é um privilégio, como você falou no início, eu também tenho uma carreira, eu sou administrador de empresa, contador e sociólogo, né? Na área de ciências sociais. E faço uma carreira concomitante como professor. Eu sou professor da Rede Estadual da Bahia e tenho um privilégio, um prazer de estar em sala de aula há mais de 30 anos, porque a gente está levando o conhecimento e está também aprendendo e ensinando, que é uma coisa maravilhosa. E antes que eu me esqueça, hoje é 19 de abril, o Papalo vai complementar, porque a gente vinha conversando no carro e ouvindo o Kaique, ele abriu o programa hoje falando do dia do índio, dos imborés e mangoiós, e nós nos lembramos, e pataxós, que aqui em Conquista tinha uma banda de baile maravilhosa chamada Imborés. Lembra, Papalo? De Beto, né? Beto, Didi, Pom, essa turma toda. E eu era molecote, 12, 13 anos, e eles, eu morava na José de Alencar, ali no bairro São Vicente, ficava perto da Rio Bahia, e a mãe do pessoal dos Imborés, ela tinha uma pensão, e a banda ensaiava no fundo, no quintal, e nós ficávamos no portão do quintal, olhando pela a fechadura da porta, porque eles não deixavam a gente entrar nos ensaios. Depois que a gente fez amizade, aí eles já convidavam e deixavam. Eles ensaiavam quinta e sexta, porque eles tocavam no sábado e domingo. Então, aqui vai minha homenagem à banda Os Imborés e ao Dia do Índio, 19 de abril. Papalo. É isso. Papalo, né? Dê seu boa tarde aí para o pessoal. Tarde, seja bem-vindo. Encosta só um pouquinho mais no microfone. Boa tarde, é sempre um prazer, né? Voltar aqui para falar de música, falar de vida, falar de cultura, né? Falar de arte. E o que eu gosto de fazer, eu sempre fiz, foi música, me entendo por músico, compositor. E com o Dirley, como ele disse, há mais de 30 anos a gente é amigo e vem fazendo música. E agora nós resolvemos mostrar essas canções inéditas, e esses poemas, e essas filosofias sobre vida, sobre tudo, né? E vamos esperar que apareçam os convites. Nós já temos alguns convites, mas é sempre bom a receber convites para a gente poder expor o que a gente quer fazer, o que a gente quer mostrar, né? Sei que a cidade tem espaços, bastante, né? Só reativar alguns. Alguns que estão fechados, como o Teatro Carlos de Jeová, o Cine Madrigal, né, Papalo? Eu penso que esses dois espaços, essencialmente, que estão sob a coordenação da prefeitura, que são maravilhosos. A gente tem tanta história no teatrinho. Exato, eu tenho, verdade, assim, uma saudade do meu querido, queridíssimo amigo da Academia Consciência de Letra, Carlos Jeová. Exato. Pense, Kaique e Yasmin, numa figura humana. Eu conheci. Sensacional, que bom que você conheceu. Conheci, um grande intelectual. Mais do que o intelectual, a figura humana. Da gentileza, da cordialidade, enfim. E aí a gente espera que os organismos públicos resgatem esses espaços. O Cine Madrigal e o Teatro Carlos de Jeová, para nós artistas, compositores, é fundamental. Quando o Papalo fala dessa relação entre música, filosofia e poesia, é porque a gente respira isso. Respira isso. Não é? E será um prazer imenso a gente voltar a fazer o Carlos Jeová, fazer o Cine Madrigal, né? Só lembrando aqui, o Carlos Jeová, eu estudava ali no Anísio Teixeira. Certo. Carlos Jeová apareceu lá. Eu não sabia quem era. Sei que alguém falou, aquele rapaz ali é que faz música. Ele chegou, faz música não, que eu nem fazia nada de música. Eu acho que era discutir alguma coisa sobre o assunto. Certo. As pessoas achavam que eu já era um músico. E ele me convidou, vai lá na Casa da Cultura, fez. Ele era uma pessoa que saía resgatando de lei. Aí depois de anos é que eu fui lembrar disso. Falei, rapaz, quem foi lá? Como dizia Tim Maia, o descobridor dos sete mares. Ele olhava e via o talento ali. Eu me lembro disso e levava jovens poetas, jovens compositores, jovens intérpretes para cantar e para mostrar o trabalho. Para levar quem já tinha um livro. Então essa música que a gente faz hoje, essa poesia, passou por Carlos Jeová, certo? Não teve como. Jorge Luiz, Melquisedec, né? Do projeto aqui, o cinema. Exatamente. Né? Poxa, toda Jorge essa figuraça. Canção que a gente faz hoje tem essa memória. Tem, não tem como Papalo, fugir disso. Quando você fala de Jorge, eu não tenho como não lembrar do Janela Indiscreta. Exato. Um projeto que nós fizemos dedicado a Glauber Rocha, e você mais Gutenberg tem um disco dedicado à obra de Glauber. Temos uma obra dele, foi. Que é Jorge. Que produziu o espetáculo que nós fizemos. A universidade na época nem tinha o Glauber Rocha, foi num auditório que tinha aqui em cima, no módulo ali do curso de administração, e tinha uma sala lá que funcionava como auditório, e nós fizemos lá, Macizio inclusive fez uma personagem maravilhosa, Macizio, me lembro, recitando, e eu consegui naquele momento juntar, sabe quem? João Omar no violão, Queque, Clériston. E um outro músico fenomenal, rapaz. Cal Alves. Esses três músicos e compositores a gente colocou num palco para tocar. Para tocar Beethoven, Bach, Tchaikovsky, Vila Lobos, Pixinguinha, né? Isso foi quando? Isso foi em 1986, 87, ali na Fundação do MAC. Para registro, o Movimento Artístico Cultural de Vitória da Conquista tem dois fundadores aqui, eu e Papalo, mas tem Chico Luz, tem Moreno, que chegou depois, tem um nobre, saudoso, produtor do Festival de Música da Bahia, meu amigo Paulo Macena. Né? Najib, saudosíssimo, né? Foi fundado, Kaique, o MAC na escadaria do Teatro Carlos Jeová. No dia 1º de maio de 1986, nós íamos fazer um show no teatro e fundamos essa associação vai cultural fazer aniversário chamada agora, né? MAC, vai fazer agora, dia 1º de maio do trabalhador. Então assim, a gente tem muita história, Kaique. São pessoas que não podem esquecer. Esmond, Sabiá, né? E a casa de Esmon, um professor aqui da UESB, hoje aposentado, chamado Tadeu, minha porra, pode falar minha porra? Pode. Mas é Tadeu Botelho, professor do curso de história. É o Tadeu. É ele é o mesmo. Famoso Tadeu. Torcedor do Vitória, né? Que nós tínhamos o Barba, você lembra que a gente jogava. Tadeu Botelho. Aqui, que a gente jogava junto. Uma poesia lindíssima do Tadeu que se chama Dos Sertões. Isso. Você sabe que ele é uma autoridade em cangaço. Eu toco ela daqui a pouco. Ah, pronto. É isso, você a gente tá. O Tadeu Botelho, ele é uma sumidade num tema chamado cangaço. É. Eu não conheço ninguém no Brasil que conheça mais o cangaço do que Tadeu Botelho. Vocês começaram logo na poesia ou começaram concomitantemente em poesia e música? Como é essa incursão na poesia, vocês dois? Que eu percebo que vocês têm essa parceria também, não só na música, mas na poesia, né? Eu acho que as coisas vêm junto. Eu estava até conversando com o Papalo, Kaique, ouvindo vocês aqui na FM UESB, de casa para cá, né? É, tem canções que vêm pronta, a letra e a música. Você faz ali na hora, fala do sonho lá de Dil, que você escreveu a letra e você musicou. É, né? Tem coisa que já tem outras canções, bem. Eu mando a letra pra ele, às vezes demora um ano. Aí ele me liga, diz, não, aquela letra tal assim, ouça aqui. Aí eu vou pra lá, a gente junta aí. Como acontece nas parcerias, por exemplo, João Bosco e Aldir Blanc, né? Que é uma parceria genial da música popular brasileira. Ou Tom Jobim e Vinícius. Um mandava uma letra pro outro. E ficava, às vezes, 6 meses, um ano. E às vezes acontece na hora. Na hora, né? Vem assim. É, Einstein dizia que, na verdade, e eu tô falando de Einstein para falar de Ariano Suassuna, né? 1% é inspiração, Kaique. 99% é transpiração, ou seja, é trabalho. A ideia, né, Papalo? A gente tem o mote. É, se você não pôr para dentro. Isso. Você não vai ter como tirar. Então você tem que ler. Você tem que ouvir, né? Se intelectualizar, buscar então, os grandes pensadores. É por isso que o resgate que a gente está fazendo nesse show, que a gente vai levar agora, já tem alguns convites, é filosofia, música e poesia. Por quê? Porque a gente faz uma releitura de Caetano, Gil, Chico, Milton, mas a gente vai ler Pixinguinha. Mas a gente vai ler Evandro Corrêa, Najib, Papalo, eu, Edilson Dil, Grupo Barros. A minerada toda. Toda a minerada, Luiz de Lá, o Clube da Esquina todinho, Toninho Horta, Lô Borges, né? Tavinho, Beto, Guedes, todo mundo. E como é que a gente vai construindo as nossas personagens dentro disso também? Porque cada letra que a gente compõe é um pedacinho de nós que está ali. Eu penso até que é a melhor parte de nós. Que nós, enquanto animais humanos, nos deixamos muito a desejar ainda, né? Eu gostaria que o mundo fosse cercasse de gentileza, cordialidade, ética, educação, bom senso, sensatez. Mas nem sempre é assim, nós sabemos. Esse show já está preparado, já tem o nome, já tem o repertório todo, já tem data, tudo certinho? Parece que o nome vai ser Corredor Cultural, Música Itinerante, Poesia e Filosofia. Do centro para a periferia e da periferia para o centro. Como é que é, Papalo? Curtinho o nome, né? eu parei na segunda palavra já. Corredor Cultural. Porque a gente está correndo trecho, que ela até usa, né? Vou correr trecho, vou procurar uma terra para poder trabalhar. Correr trecho de tocar em vários lugares onde nos convidarem, mas correr trecho levando a poesia, a música, a filosofia. Criando também esse corredor. Também. Daqui para Salvador. O interessante é que a gente faça esse corredor e que outras pessoas também continue, né, fazendo e outros, para que se transforme em um circuito. Deixa eu pedir um aqui, tem como vocês tocar uma música, cantar uma música pra gente agora? Papalo, toca uma aí. É, essa que você vai estar no show, essa aí que vocês vão. É, como é o nome? Se meu jardim der flor. De quem? E eu vou dedicar a Décio Marques, Nelson Ângelo, Décio. Mas é minha, porque eu já incorporei essa canção como se fosse. No meu jardim as flores falam. que sabem ler, sabem entender a dor que cai. No meu jardim nasce uma era que surpreende em pleno abril, a primavera. Se o meu jardim der flor, colore minha saudade no meio desta cidade. E amanhã clareou o amor, virá um beija-flor. Aqui ali sem pousar, e vai entrar nos meus olhos só pra te encontrar. O amor que vive dentro de todo bom coração, pro mundo inteiro ser feliz em cada palmo de chão. O amor, o amor. Décio Marques, né, Papalo? Que a gente tava lembrando dele ali. Décio, grande figura. Muito legal. Olha, tem um artista, um cantor muito querido aqui que mandou uma mensagem pra vocês aqui, é o Walter Lages. Aí. O passar. O Walter Lages, né? Mandou uma mensagem aqui pra você. Deixa eu abrir aqui pra gente ouvir a mensagem do Walter. Peraí. Você está levando esses dois baluartes da arte, da música, da poesia aí na Rádio ESB, cara. O povo precisa conhecer, né? O povo precisa conhecer a história da cultura da nossa cidade, que tem sido bem esquecida, né? Mas aí você, ó, tá fazendo esse resgate. Bacana, bacana. Grande abraço, meu compadre Papalo Monteiro, meu compadre Dirley. Maravilha. Bom demais. Tô aqui ligado, tô ligado, tô ligado. Pois é, Walter Lage tá lá te ouvindo. Salve, Walter Lage, meu compadre. Estamos aqui, eu e Papalo, começando uma nova caminhada. E quero já aproveitar aqui esse momento de fala para parabenizar aos 14 anos da UESB FM, Papalo, 14 anos já. Essa rádio que veio mudar o panorama e o perfil do Rádio em Conquista, com jornalismo de responsabilidade e com bom gosto musical, né? Isso para nós, professores, músicos, compositores, é muito enriquecedor. Então, aqui na pessoa de Kaique e de Yasmin, eu parabenizo toda a equipe da FM UESB, a direção, a coordenação, enfim, a todos, tá? Vou aqui mandar também, não sei se posso, um abraço para dois amigos queridos, professores, poetas também. Um chamado Rubens Sampaio, que foi meu colega de doutorado, e o outro, Luiz Rogério, mas também colega e amigos dois. Não sei se estão nos ouvindo agora, Papalo, mas eu mandei os cards para eles. Tá? Com certeza. Que eu vi. Rubão, um abraço, querido. Luiz Rogério, Juliana, Lani, minha esposa, Lila, filha, enfim, todos sintam-se abraçados. Ô, Dirley, e 14 anos na Rádio ESB, vocês muito mais aí nessa carreira de música regional É mais fácil hoje divulgar o trabalho de vocês do que no início, com a tecnologia, com tantas rádios, ou ainda tem dificuldade? Como é que vocês avaliam esse panorama aí, Papalo Monteiro? Facilitou bastante, né? Porque a gente hoje tem acesso à internet e as composições ficaram mais livres, né? Saíram, assim, das garras das gravadoras e até das rádios que só tocavam, que se pagavam e tal. Então, jabá, né? Então, isso foi dissolvido, foi acabando e hoje toca-se quem tem qualidade para tocar. E não dá para discutir o que é qualidade hoje, né? Porque você tem que respeitar quem faz todo tipo de música. Eu respeito porque é música, eu não sei a história dele para chegar até ali. Isso. Né? Fala, ele podia ter botado uma harmonia melhor naquela música. Depois eu penso, não. A história dele é aquela. Não dá pra você tentar modificar. É a música aquela, vai ter quem escute e tal. Uhum. Né? Então eu vou fazendo a minha música também sem se preocupar com isso. É mais uma inspiração, é mais uma mensagem, né? Às vezes você tá indignado, como essas guerras, essas coisas. Você termina fazendo uma música falando, não tem pra onde você fugir. É, eu mesmo acabei de fazer uma falando essas coisas que tá acontecendo aí. Não quis, a gente não tem nem como assunto também para direcionar a letra, falar, ah, isso aqui tá certo, esse tá errado, esse é o correto, esse não. Mas você fala num geral que eu acho que a palavra tinha que ser a tônica de toda discussão de guerra. Vamos primeiro conversar? Isso. Não deu certo, depois vai pro tapa. Mas antes, pelo amor de Deus, tem que conversar antes. Saragão, se a guerra a fosse guerra de facão, muito menos a gente. Bem melhor de pessoas. Ué, o Einstein mesmo falou que a terceira é uma coisa dessa, né? É, a terceira guerra, acho que nem as baratas vão sobrar. Ele disse, né? Ele disse que a reação ele atômica. Ele disse que, ó, que a terceira guerra mundial, que com certeza ele não sabe que arma vai ser usada. Certo. Mas a quarta, com toda certeza, vai ser pau e pedra. Se é sobrar verdade. Da terceira, se sobrar, né? Se sobrar alguma coisa. Agora. Então, eu acho que o artista tem a obrigação de estar falando essas coisas, de estar mostrando, né? De estar abrindo os olhos, de estar questionando, buscando, melhorando a sua cidade de certa maneira, né? Quando a gente cobra, a gente não cobra. A gente quer melhorar, a gente quer fazer porque a gente gosta. A gente faz música e quer ter o espaço pra gente mostrar as canções. Ô, Papalo, essa música que você falou aí, que acho que fala sobre guerra, tem como dar uma palhinha pra gente aí? Se eu tiver com a letra. E aí, Kaique, aproveitando quando o Papalo vê a letra, eu tava aqui me lembrando também quando você falou das plataformas, né? Você tá usando bastante? Eu, como é que você tá? Muito pouco. Na verdade, eu uso o Spotify porque esse disco tá no Spotify. Da Poesia Encantada. Da Poesia Encantada. É, olha, lindíssima capa, hein? Que saiu, é de Silvio Jessé. Olha. Grande amigo, que fez também a capa do linda. Meu primeiro livro. A capa é Silvio Jessé. Muito e fez legal. Também, Kaique, a capa do segundo livro, é Silvio Jessé. Olha só. Então, assim. Tô aqui, depois a gente vai tirar foto. Beleza, colocar no Instagram aqui. A gente aqui. Usa, né, as plataformas. Mas eu tava conversando agora há pouco com o Papalo e Luiz. A gente trouxe um disco aqui em vinil. Trouxemos aqui em CD para mostrar para você. E hoje você já tem Evandro Corrêa, amigo nosso. Ele falou de lei outro dia, a gente foi num show de Evandro e ele tava vendendo, não era mais nem CD. Nem vinil, nem CD. Nem pendrive. Saiu agora o cartão QR Code. Olha, rapaz, olha pra isso. Correr, tá. Ele chique, disse hein, que cara. É Outro... o que há de mais novo, cara. É um cartãozinho, tô aqui não, um cartãozinho tipo cartão. Magnético, tipo um cartão. Magnético, né? Tem um QR Code, como isso. É isso? Aí o cara. O disco do cara tá aqui no QR Code. QR Code. Você identificou. E aí ele distribuiu o cartão. Distribuiu o cartão. E esse negócio de QR Code é muito interessante. Porque rapaz. Deveria, uma cidade como Conquista, ótimo, que tem tantas árvores e a gente não sabe o nome. Por que que todos não vêm com QR Code? Isso, identificando os alunos o nome, de escola e adorar. O nome biológico e o nome tudo popular. Sobre a árvore, né? Por exemplo, se você conhece um jacarandá, uma peroba, um pau-d'arco, né? Um jiquitibá, que é uma maravilha, mas não... ele tem um nome científico. Então o QR Code poderia identificar o nome científico e o nome popular. Origem, né? Tudo. Seria muito interessante. Já pensou aqui a UESB com essas árvores aqui, todas com QR Code, a Praça Barão do Rio Branco, as árvores todas com QR Code. E nós lá. Rosas, tem vários tipos de rosa. Rosas com. E eu e você tocando debaixo das árvores também com o nosso QR Code. Passando para as pessoas. Colazinho, né? Isso, o que era o pendrive, o CD ou o vinil, agora a gente tem um cartão. Um cartão magnético que é com o QR Code das canções. Verdade. E eu acho que mais pra frente ainda, o que vai valer mesmo vai ser o orgânico. É você tocar, cantar. Isso, com não aquelas velhas nenhuma... violadas na casa. Exato. De Dil. Dona Nice, que Deus o tenha. Seu Maroto, que ainda tá aí entre nós. Os pais de Edilson Dil, esse amigo nosso nobre que tá aqui. Inclusive, depois vamos fazer uma homenagem a ele tocando. A Espera de um Anjo, Onde Mora um Anjo, né? Que é uma letra minha e a música dele eu fiz nesse disco aqui. Então, assim, eu acho que a gente retorna ao começo, Papalo. É o que você colocou. Com toda a tecnologia de ponta e a gente vai estar nos saraus como nós fazíamos lá no início. O que vai ser mais prazeroso. A luz de vela, Kaique, a luz de vela, vinho, luz de vela, eu... Chazinho. Com você, chazinho, né? É, muito que bacana. Canção. Sarau, depois a gente vai falar sobre isso aí, tá voltando. Pois é, os saraus, né? Achou aí a letra? Como é o nome da música? Enquanto você escuta essa música. É o nome da música? É uma música, ainda tá em formação. Enquanto você escuta essa música, tem refugiado fugindo de guerras pelas estradas na escuridão do mundo. Crianças que choram, pais que se desesperam. Sonhos abandonados, jardins bombardeados, amores separados. Como podem jogar a bomba, dar o tiro, destruir? Estupidez, o ódio, a ordem, estupidez, obedecer. Enquanto você escuta essa música, enquanto você escuta essa música, realidade se dissolve, foge das mãos a outra mão, o sorriso se apaga, tristeza, dor e pranto cobre a terra, vão anunciando que o ser humano ainda não é um humano ser. Como podem jogar a bomba, dar o tiro, destruir? Estupidez, o ódio, a ordem, estupidez, obedecer. Enquanto você escuta essa música, enquanto você escuta essa música, aê, Papalo! Primeira vez essa música sendo executada numa rádio, né? Primeira vez, pelo que você tá falando. Né? São as inéditas que nós dissemos no início do programa, que vamos levar de forma itinerante aos auditórios, aos teatros. É um projeto, né, Edirley? Que é projeto do palco itinerante, isso. Do centro pra periferia. Como é que é esse negócio aí? É o show que a gente vai levar, né? É, eu e Papalo, mas nós convidaremos alguns amigos. Exato. Provavelmente Walter, alguns músicos, Luciano Pepe, Bazé, com certeza, Lucinho, são maravilhosos, são artistas que sempre estão com a gente. E a ideia que nós apresentemos, Kaique e Yasmin, para alguns órgãos públicos, com as leis de incentivo à cultura, a lei Paulo Gustavo, as outras leis, no sentido de buscar os recursos para financiar o projeto. Mas enquanto isso não vem, nós não ficaremos parados, nós vamos na caminhada, no corredor cultural. E aí a gente vai começar, eu e Papalo, fazendo bilheteria, fazendo ali o Lapança, né? O Alan, o Nadinho. Você lembra que estamos com um projeto, eu e Papalo, e vamos passar pelo Lapança, passar por outros palcos da cidade e, claro, levando sempre a mesma mensagem: música de qualidade, poesia e filosofia. Você lembra quantas vezes nós pregamos cartazes? Meu Deus do céu, inumeráveis, inumeráveis. De cola. Quando o Papalo acabara de executar essa canção aqui, eu estava pensando, eu escrevi um ensaio falando sobre a tristeza desse genocídio que está acontecendo ali no Oriente Médio, na faixa de Gaza, né? Do ataque depois do Hamas lá a Tel Aviv, a Israel, o que o exército de Benjamin Netanyahu tem feito com aquelas pessoas, né? Só de crianças, Yasmin, já passam de 10 mil crianças assassinadas. 14 mil. A morte de uma criança, Kaique, não justificaria nenhuma guerra, como o Papalo coloca. Imagine 14 mil crianças assassinadas, porque elas foram assassinadas. Não tem nada que justifique. Ah, mas tem a questão histórica do povo judeu contra o povo palestino. Gente, a morte de uma criança é mais do que suficiente para superar qualquer rusga histórica entre esses dois povos, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E agora Israel respondeu, vocês todos estavam aí acompanhando, vocês são jornalistas, a um ataque de drones do Irã. E o Netanyahu respondeu: estão respondendo por enquanto, estão ali com os drones, digamos, suavemente. Há um temor mundial de que isso possa aumentar essa ira entre os muçulmanos do Irã, de Teherã, né, os ayatolás, e Benjamin Netanyahu, com todo o seu sionismo extremista de direita, numa nova guerra, num novo conflito mundial, porque ali você tem apoiando o Irã nada mais, nada menos do que o Vladimir Putin, o Putin, e você tem o Xi Jinping, é China e Rússia, e do lado de Israel você tem os Estados Unidos. Então, assim, até, né, Papalo, que coisa mais desumana, que coisa anticivilizada, guerra. Não existe guerra limpa, todas as guerras são sujas, imundas, porque na melhor das hipóteses vai assassinar crianças. E não tem nada que justifique a morte de uma criança. Seja lá por que causa for, Kaique. Seja lá por que causa for, Yasmin. Né? Então eu, enquanto poeta, Papalo, a gente fica muito indignado com tudo isso que está acontecendo. E aí o nosso recorrer é o papel. É escrever, Kaique. É fazer uma canção triste. É um poder muito grande que vocês artistas têm também. Pra falar. De levar esse aconchego diante de tanta brutalidade e de também passar essa mensagem de paz e até de repúdio, né? Como o Papalo já fez a letra. Interessante que vocês tem essa dinâmica de fazer letra. Não, a gente não tem nada contra amor, mas deixa eu contar uma história aqui. Eu tenho ouvido muito essa nova MPB pra gente, né? Avaliar. Pra a gente música, ouve seu programa e a gente e sabe. E eu tenho notado isso, que a temática das músicas sempre é o amor. Sim. De alguém que deixou alguém, alguém que ainda gosta de alguém. Isso. É maravilhoso e tal, mas tem hora que eu não sou compositor, me questiono assim, mas, cara, não tem também um outro assunto que de repente caiba, né? Numa até letra. Até a forma. E aí letra, o Papalo, né, mostrou que tem. É um amor diferenciado. Né, porque você faz MPB, você não tem que ficar restrito a só falar de relacionamento. Quem deixou quem ainda gosta de quem, tal, tal, tal. É uma variedade de assuntos, né? E muito legal. A gente está levantando esse papo aqui porque os repertórios, né, precisam também ter essa variedade, isso é importante para a música. E vocês dão exemplo nesse quesito, não só de repertório, de temática de letras, como formas de mostrar a arte, unindo, por exemplo, a poesia e a música. Quando né? você falou aí da variação desses repertórios e desse, digamos assim, essa poesia mais popularesca até, que determinadas bandas ou duplas utilizam muito. Eu não sei porquê, mas eu me lembrei de Cazuza, né? Cazuza na Fundação do Barão Vermelho, que ele falava sempre da poesia concreta de Paulo Leminski, mas ao mesmo tempo ele falava de um amor tão sublime como o amor na canção de Cartola, né? Mas aí você fala, poxa, Cartola, né, Zequete? Tem que ver o que é amor aí. É. Tem canção que fala não da... é amor, não. Não tá falando de amor. É. Fala de um caso, né, de um relacionamento que as pessoas usam bebida, batom, nada contra. Mas eu acho que se falar, por exemplo, As Rosas Não Falam. Olha o nível dessa canção de Cartola. É uma outra coisa, né? Aí quando você pega uma canção também de Guilherme Arantes ou de Beto Guedes ou de Milton ou Caetano, Gil ou Tom Jobim. Na verdade, nós somos filhos desse povo aí. É. Gil, Caetano, Milton. A gente tava até conversando daquele encontro que você teve com Gil. É, a gente faz essa música porque a gente ouviu Gil, Caetano, Milton, Milton Nascimento, Chico Buarque de Holanda, Chico, para amor, Tom Jobim. Olha, eu mando, o pessoal tá mandando mensagem para vocês aqui, o Lioges, da banda 4 Beats, mandando aqui, boa tarde, amigo, além de poeta e escritor, mande um abraço aqui pro meu grande amigo Dirley, é o Lioges. Pô, que é também Lioges, professor, né? Também professor e músico, grande figura, maravilhosa, e fizemos mestrado junto lá na UESC, né? Então a gente tem uma história também, e adoro o Lioges, e o Franklin, que é o parceiro dele lá na Inside Informática. Ah, né? E eu trabalhei como contador, porque além de sociólogo, eu também sou administrador e contador de uma empresa durante mais de 20 anos, a Cofarma. E uma das empresas que dava suporte na área de TI pra gente era a empresa de Lioges. Olha aí. E mandou um abraço pro Papalo, que ele tá, não, diz que não tem o privilégio ainda, não teve o privilégio de conhecer pessoalmente, mas que é fã do Papalo. Obrigado. E tem mais gente aqui mandando, cara. O Augusto Lui falando, Kaique, você está muito bem acompanhado com dois mestres monstros da música conquistense. E por que não dizer da música brasileira? Tá show demais, valeu. Então a galera aí, todo mundo, rapaz, adorando você, a presença de vocês aqui que hoje, maravilha, hein? Né? Ô Kaique, esse CD aqui, ó, que eu passei pra você. É, eu tô aqui com o CD na mão. Lindo. É, falar um pouquinho dele, que nós que não deu olha tempo, que né? Esse CD é esse poeta Marcos Canaã, certo? As letras são dele. E juntei com Mano de Souza e Dorinho e Walter Laje, a gente fez esse disco, certo? É um disco que as poesias são todas do Marcos. Mano fez as harmonias, eu fiz as melodias, Dorinho canta uma, então. Eu canto, acho, umas duas ou três aqui com Mano, mas é um disco que deu maior prazer, porque as composições a gente fez em meia hora. Parece que baixou do céu, assim, a gente fez essas composições. Então, eu tô deixando com você. Obrigado. Também quero que você autografa aqui eu pra gente. Eu vou deixar aqui com a Yasmin, Diálogo Solitário, e vou deixar também com o Kaique, o Alquimia das Palavras. Olha, gente, nossa mesa aqui tá parecendo aquelas mesas literárias de feira. Os caras trouxeram aqui um monte de livro, disco de vinil. Yasmin, depois bate uma foto aqui pra gente colocar no Instagram da UESA. Pessoal vê aqui, que tá muito show de bola isso aqui. Bom, Kaique, retomando, porque... Sim, meu querido. O tempo corre rápido, enquanto a gente tá autografando aqui, pegando o gancho do que Papalo falou, nós temos o propósito e a proposta e algumas sugestões, nós levamos até para a Secretaria Municipal de Cultura, no sentido de que nós resgatássemos alguns projetos culturais que nós imaginamos ser de grande valia e grande importância. E eu e Papalo, a gente está de novo, né, com o pé na estrada. E aí, assim, todo mundo que está ouvindo e tal, diretores de escolas, de faculdade, reitores, etc., a gente está aberto. Já recebemos alguns convites para que nós possamos levar esse nosso projeto para apresentação. Aqui mesmo no Glauber, na UESB, ou mesmo lá no auditório da Fainol. Vocês mesmos estão criando seus espaços, porque, né? Porque a gente ficou durante muito tempo apresentando os projetos, alguns são aprovados, outros não são. via lei Paulo Gustavo, lei Aldir Blanc 1 e 2, etc. Então, assim, a gente vai fazer o que a gente sabe fazer, que é música, que é filosofia, que é poesia, e levar para as pessoas, porque a gente não tem tempo a perder, a gente quer levar a arte, porque é a nossa maneira de ver o mundo e de abraçar as pessoas. A gente abraça com você, com Yasmin e com todos, eu e Papalo, com o Rubão que está ali, com o Luiz Rogério, amigos de longas datas, de grande caminhada, com a poesia, com a música. Essa é a nossa forma de levar o nosso carinho, a nossa sensibilidade para as pessoas, para a humanidade. É essa. É a música, com certeza. É a poesia. É o que queremos. Dirley, como é que está essa questão desses editais, né? Muita gente reclamando. Eu estava vendo hoje uma matéria no jornal Correio sobre essa lei Paulo Gustavo. Me parece que nem todos os artistas foram contemplados a contento. Precisaria fazer o quê? Modificar esse edital ou são essa mesa que julga, que determina quem é digno ou não de receber a grana? Tem que mudar esse jurado? É jurado que fala, sei lá? Na verdade, é um júri, tem um júri, né? Que é uma comissão. Como é que é escolhido esse pessoal, assim? Bom, será que eles estão cometendo equívocos? É subjetiva essa escolha? Tem alguma lógica cartesiana nisso aí? Se você pudesse dar uma melhorada, né? Você que é um... Eu posso dizer que você representa muitos artistas, né? O que você ia sugerir para o poder público melhorar aí essa maneira de distribuir esse dinheiro que é nosso, né? O dinheiro público para a cultura e que os próprios artistas estão reclamando. E diga-se de passagem, é bom lembrar, não falta dinheiro. Uma coisa é você reclamar que não tem dinheiro, outra coisa é você reclamar da forma que está sendo distribuída essa verba, né? Então, Kaique, você trouxe à baila uma discussão importantíssima e também polêmica, porque agora mesmo, pela lei Paulo Gustavo, nós fizemos vários projetos: literatura, música, poesia. Eu fiz a inscrição de um projeto chamado, trouxe até aqui para vocês verem, Despoetizando a Palavra Poética, e que envolve música, poesia e filosofia. Bom, o nosso projeto, ele ficou na suplência. O que é isso? Ele foi classificado, mas reserva, ele, né? Ficou na reserva ali. Se um não der certo, ele sobe. Por quê? Porque eles tinham um limite de projetos para contemplar. O recurso só dava, digamos, para 10 projetos. O meu ficou em 11º lugar, então não foi contemplado, ficou na suplência. Se algum desses 10 desistissem, o nosso entraria. O problema é que você levantou uma questão muito boa e séria, e ética até, que é como é formado esse júri que julga os nossos projetos. O problema é que a gente teve a informação que os júris foram montados de última hora, sem os critérios necessários para que esses avaliadores tivessem, inclusive, o tempo necessário para ler cada um dos projetos que foram submetidos e fazer uma avaliação criteriosa, mais do que criteriosa, ética, com bom gosto, bom senso e sensibilidade e respeito à arte. Então, assim, nós entramos com recurso, mas como é a mesma comissão que julga, dá o parecer no recurso, então a resposta foi: aguarde, seu projeto está na suplência. Eu ia falar que é engraçado, mas seria cômico se não fosse triste e preocupante. Pois é. E aí, você levantou a questão interessante que muitos artistas estão, assim, muito tristes e indignados. Sim. Com a forma como a Lei Paulo Gustavo foi utilizada nos estados e nos municípios. Municípios também. E até hoje, todos nós estamos questionando quais foram os critérios utilizados para avaliação dos nossos projetos. E fica uma coisa, me permita falar, porque eu, por ser, além desse trabalho aqui, eu tenho trabalho de jornalista, tenho outros trabalhos, e eu conheço muitos artistas, né? E eles meio que desabafam, mandam aqui mensagem e tal, aí eu falo assim: bom, eu vou divulgar a sua mensagem, mas eu preciso que você assine. Aí eles já recuam, porque eles falam: não, eu tenho receio de represálias. Então fica aquela coisa, né, de um comentando com o outro, mas ninguém vai a público, né? Tanto é que eu sugeri um dia aqui, eu falei, faça igual o pessoal do cinema fez, já que ninguém quer assumir, dizer, eu tô reclamando, junte-se, faça uma carta aberta, um coletivo, uhum, e divulgue uma nota pública, uma coisa que chegue a quem tem que chegar, né? O pessoal do cinema, né, Kaique, que vale aqui ressaltar, o Daniel, pessoal do cinema, né, é mais ativo, de tal, né? Eles estão muito bem no coletivo deles. Eu sempre me lembro de Jorge Luiz, né? Melquisedeque, com o Janela Indiscreta, que foi nosso amigo, né, Papalo Jorge? Demais. Parceiro, produtor. Até musiquei um poema dele. Então, e aí assim, nós estamos engajados nos movimentos e nos coletivos. Eu faço parte do coletivo dos escritores, do coletivo da literatura, coletivo da música, né? Tô lá no grupo do coletivo do cinema, porque eu também sou curioso, gosto de cinema. E assim, há um questionamento geral, viu, Kaique, sobre como é que essas leis, Yasmin, de incentivo à cultura, e você traz uma outra percepção muito bacana, interessante, que é, não falta recurso. Tem muito recurso para subsidiar os projetos culturais. Papalo, queria ouvi-lo também sobre mas isso. O professor falando, você achou alguma coisa? Eu vou ficar ouvindo. Aproveitando. Aí, bicho. Fala também da sua indignação dos projetos, porque senão eu fico aqui manipulando a Olha, palavra. Eu não manipulando, bot... não. Eu estou conduzindo aqui. Ô, Papalo, agora também. Quero ouvir Papalo, meu amigo. Eu recebi uma mensagem aqui, e engraçado que eu estou recebendo mensagem no meu WhatsApp, e eu nem sei como é que as pessoas estão descobrindo meu WhatsApp aqui. É, Jaivan, eu não conheço ele também. Falou aqui, ó, boa tarde, Kaique, aqui é Jaivan Acioli de Cândido Salles. Olha aí a galera ouvindo a gente lá em Cândido Salles. Ele tá falando, peça a Papalo para ele cantar Se o Amor Quiser. Aí ele fala, tarde maravilha no rádio de hoje. Abraços a todos. E essa música é sua, Papalo? É, essa canção, Se o Amor Quiser, é uma canção mais ou menos nova, né? É? Ah, é. Não é tão nova ainda, porque não gravei, não fiz nada, mas eu já canto pros amigos. E Jaivan é um compositor. Ele é de Conquista também, né? Porque a família legal dele mora aqui, ele mora lá. Ah, então ele tá aqui. Ele tá sempre aqui, né? Mas ele mora em Cândido Salles. Mas tá sempre aqui. Hoje mesmo ele vai estar aqui, que vai lá pro estúdio de Walter, vai fazer umas gravações lá. Walter lá tem um estúdio. E Jaivan é um dos melhores cantadores que eu conheço. Um vozeirão de todo tamanho. Olha, o melhor forrozeiro da região. E, cara, aí Yasmin tá aqui fazendo a agenda do junho. Ah. Já pega com o Papalo depois aí o contato. Aliás, eu já tô com o contato forró, dele aqui. Eu diria, porque ele tem um vozeirão, tem um grupo de forró autêntico, que é lá da região dele, dos amigos de muito tempo. É a figura bacana. Dá pra dar uma palhinha na música? É a pessoa que a gente viaja pra festival, é a pessoa maravilhosa, é uma pessoa assim, um amigo, um irmão. Então, Jaivan, estaremos aí dia 15 de junho no lançamento do livro de Luiz Carlos Figueiredo, lá em Cândido Salles. Vai ter o lançamento desse livro, posso passar pra... Pronto. A Yasmin depois agendar com os meninos para fazerem aqui. Vai e ser também legal. Yasmin faz a agenda cultural aqui para pro programa da gente, para TV. Então, o lançamento, tudo que você tiver aí, você pode passar que a gente divulga. Tranquilo. E aí, vai cantar a música hoje? Não essa vai música, Se o Amor Quiser. Me dá esse violão aí. Dá uma palhinha. É. Eu cobro, o pessoal pede música. Enquanto isso, na sala de justiça, o nosso Dirley tá autografando aqui os livros aqui pra Yasmin. Eu quero o seu autógrafo também. Eu quero ver um negócio desse aí, um livro desse. Pois é, aproveitando ainda. Olha, o Papalo me deu um CD. Pois é, e você não me deu um CD também. Você vai me dar. Ah, bom. Esse CD aí, ó, com o Mano de Souza, Dorinho Chaves, são os amigos. Eu encontrei com o Mano de Souza lá na casa de Walter, né? Na semana passada, que o Walter fez um carneiro pra gente. Ih, rapaz. Que o Walter é um exímio cozinheiro. Rapaz, o tempero. Atualmente, Yasmin, você que é uma menina moderna, eles chamam de chefe. É o gourmet, o cara, né? O cara manja pois do tempero. E aí, olha, Mano de Souza. Vou convidá-los também, porque na cozinha eu resolvo algumas coisas, viu? Então, Mano de Souza vai vir aqui em breve também, um viu? Eu vou fazer o seguinte, não vou cantar Se o Amor Quiser, não. Vou ficar devendo essa música. Beijo, amor. Então se canta o amor outra. Quiser, eu vou cantar uma canção. Pau de Tiradeira, não? Tadeu Botelho. Tadeu Botelho. Mas né, qual é essa? O professor Tadeu. Ah, o Tadeu. Não é minha porra? É. Tadeu, minha porra. Professor de história aqui da UES. Escravo fujão, rendoso para bandeirante, caçador de negro, atroz para branco que não voltou, sumiu, impossível para um bocado de exército. Sertão inspirador para poetas como Rosa, cúmplice para bandidos como Silvino, revolucionário para gênios como Frei Caneca, inatingível para o regente Feijó. Sertão, céu, fez o bom Jesus, caatingas divinas atravessou Ibiapina, serras para emboscada sabia Pajeú, secas para prosa rica disse Graciliano. Sertão, de esconder Lampião, de matar Lamarca, de Pari Gonzagão, de Zé Lourenço socialista. De Lampião, de matar Lamarca, de Pari Gonzagão, de Zé Lourenço socialista. Profundo sertão, velho rosa, do pau de colher e da pedra bonita, dos mistérios da Lapa e do Padim, daquele amor de Maria Bonita, das histórias e dos caminhos sem fim, do cordel e do rio São Francisco, sertão pedregoso, beato e fuzilador, cruel, indócil, meu atual, meu enorme inspirador. De Lampião, de matar Lamarca, de Pari Gonzagão, de Zé Lourenço socialista. Meu abraço aí a Tadeu Botelho. Eu vou aproveitar aqui e como a gente está recebendo a visita ilustre aqui dos amigos, professor Rubens Sampaio e professor Luiz Rogério, para fazer uma homenagem aos dois com a canção Onde Mora um Anjo, de minha e de Edilson Dio. O Edilson Dio, que é essa grande figura que trabalhou com a gente no troféu e já está em outra dimensão, não está mais entre nós. E aí eu vou... Enquanto o Kaique coloca aí o Onde Mora um Anjo, que é do disco que eu passei agora para você, que é do da Poesia Encantada, né? Eu vou falar um poema dedicado a Luiz Rogério e Silvio Jessé. E o poema é de Luiz Rogério. O Poeta dos Pincéis é dedicada ao nosso querido amigo Silvio Jessé. Chora, Silvio, o pintor nas suas tintas, cortantes e cálidas sobre as telas, nas horas mais escuras, são tão belas quanto são as dores já extintas. Fere-se o pintor nas azedas passarelas, e dos olhos abrem-se bisturis em cores, contra o fascismo que irriga tantas dores, num sertão onde corpos deitam as velas. Ri-se o poeta que escreve com pincéis nas veias abertas das idílicas gamelas, sob a luz mirífica das barragens fiéis que lhe emprestam a resistência delas. Se os golpes pedem ditadores ou reis, o poeta dos pincéis os afoga em aquarelas. O poeta dos pincéis, Luiz Rogério Cosme, dedicado ao nosso ilustre mestre dos pincéis, Silvio Jessé. Muito legal. Você falou aqui de Onde Mora um Anjo, que é que tá nesse CD aqui, tá? Tá. Eu não tenho como passar ela agora, porque a gente vai precisar transformar ela em MP3 tal, tal. Mas você toca ela aqui, não? Não. Não, não, então a gente vai ficar devendo esse tudo aqui, bem. Porque a gente vai ter que ainda tá legal. Passar aqui de CD pra MP3, não tem como não, fazer tem agora. Não, tem problema. Mas, então eu vou fazer uma canção do disco, pode? Pô, deve aqui. Vamos lá. A gente já extrapolamos aqui nosso horário, mas a gente vai ficar mais um pouquinho. Vixe Maria, eu tô preocupado com o horário, já acabou, né? Ninguém nem percebeu o negócio de horário, acabou, né? Porque nós temos 10 minutos pra tocar ainda. Olha aí. Você sabe que eu, Silvio Jessé e Luiz Rogério fizemos um projeto que é chamado Tramas Revolucionárias. Isso foi apresentado no ano passado lá na Fligê, em Mucugê, que é um livro que está aqui também. O professor Luiz Rogério está aí, né? Está aí. O professor, que ele, chama ele aí também. Depois chama os dois para dar um alô aqui para a gente. Papaulo, vamos lá? Não te lembras mais daquela manhã? Pedro será tão feliz, o seu canto pra mim, passarinho. O amor me disse assim: como vai, passarinho? Não te lembras mais daquela manhã? Pedro será tão feliz, o seu canto pra mim, passarinho. Estava tão desiludida, tão triste da vida. Estava tão enlouquecida, magoada e sofrida. Não vê que tu és forte, superas intrigas. Não deixes entristecer com estas feridas, estas feridas da vida, estas feridas. Não vê que em cada coração valerá de novo um beijo, um novo caminho. Valerá de novo um beijo, uma nova canção. Se abrirá de novo um sonho em seu coração, aos corações. recado ao amor. Rapaz, eu vou dedicar recado ao amor, a um amor de longas datas, eu acho que de outras reencarnações, a minha companheira Elaine Bonfim, que é também parceira nessa letra. É, rapaz, olha aí, dona Elaine. Olha, tem, o pessoal tá se abraçando aqui, que aqui não, eu tenho que narrar que não tem vídeo, né? O pessoal, de repente, houve uma pausa e ele tá abraçando aqui, né? Passar o microfone. Apresente seu amigo, né? Rapaz, eu tô tendo o privilégio de receber aqui um amigo de longas datas que eu falo aqui do Tramas Revolucionárias. Ele não que quer falar. É Luiz Rogério Cosme, professor, doutor, poeta, né? E alguém de muita sensibilidade. Então, assim, duas figuras que eu tenho no coração: Luiz Rogério, a esposa dele, Juliana, também professora, doutora, e um outro amigo que está aqui com o Rogério, que é o nosso querido Rubens Sampaio, também professor, doutor aqui da UESB. E figuras humanas que a gente tem um maior carinho, que a gente convive e que a gente troca, compartilha canções. É, poesia, eu e Papalo, e eles também, e sempre de alto nível intelectual, altas discussões, todos assim, na mesma frequência, todo mundo na mesma frequência musical, né? De ouvir o que a gente ouve, de Caetano, Gil, Chico, Milton, né? Tom Jobim, João Gilberto, né? Pixinguinha e Amandu Costa, que a gente estava ouvindo ontem, que é um gênio. Elomar também. É, e aí a gente falava de Yamandu, que aquilo é uma entidade espiritual. Quando aquele homem pega no violão de sete cordas, Paco de Lucia, que é considerado um dos maiores violinistas flamencos de todos os tempos, chegou no ouvido dele e falou assim: você é um monstro, você é genial. Só isso. Então, pô, um Paco de Lucia chegar no ouvido de alguém e falar: você é genial, acabou, cara. Acabou, né? E é porque é genial. Realmente, ele é. E aí bom. Você pega um sujeito como Dominguinhos, que também já está em outra dimensão, já desencarnou, que é, prestes a desencarnar, ele esteve com o Yamandu. E fez um disco, Dominguinhos. Ah, foi. Foi. Showzaço. E aí gravaram, né? Então, assim, os músicos, né? Aqui vai um grande abraço pro meu amigo Lúcio Ferraz, Bazé, Luciano Pepe. Quem mais, papai, pra gente não esquecer? Nossa Senhora. Porra, Paulo Macedo. Braguinha. Leilão. É. Baducha, né? Tem Edilson Dio, onde tiver, Walter Lages, Alisson, outra grande figura, Gutenberg Vieira, Alisson Menezes, que nós nos reencontramos todos agora no show de Renato Braz, lá no La Pança. Um abraço aqui para meu amigo Nadinho e também Alan do La Pança. Mas com tanta gente boa, é realmente necessário e vai ser revigorante um corredor cultural que saia de Conquista e vá até a capital. Olha as ideias surgindo aqui, passa hein, por Feira de Santana, passa por Jequié, cidade do nosso querido professor Luiz Rogério. Pronto. Né? Olha, professor Luiz Rogério. Eu tive o prazer, inclusive, de encontrar lá em Jequié com outro amigo de infância de Rogério, que é o João Valci, que é uma figuraça, né? Que a gente tem assim o maior carinho, sensibilidade, e nós queremos levar esse projeto, eu e Papalo, Kaique, para todas essas cidades, entendeu? Esse corredor cultural. Papalo, professor Luiz Rogério, que está aqui do lado, mas que ele não está afim de falar, não quer falar não, mas ele escreveu aqui para mim agora, pediu que você comentasse sobre uma música chamada Bossa Embolada, e evidentemente, né, quer que você cante, mas que você comente sobre essa música. A letra é sua, Bossa Embolada? Sim. Que mistura é essa, Bossa Embolada? Por que esse nome? Como surgiu isso aí? A letra... A gente, às vezes, não sabe muito bem quando é que surgem as coisas, não. Mas Bossa da Bossa Nova, da influência da Bossa Nova. Embolada é um embolada ritmo também, né? da feira, da minha convivência mesmo com os emboladores de feira, né? Então surgiu essa canção que chama Bossa Embolada, que é também uma crítica sobre. Me embolou demais. Embolou demais, né? A verdade é essa. a crítica é desembole um pouco, né? Você então, fala sobre essa coisa, ah, eclético, tá, essa mistura, você acha que misturou demais? Misturou demais, mas não ficou ruim também não, né? Mas tem que ter um bom sensozinho, outras, né? Outras frequências, né? Outras... Tem que preservar um pouquinho exatamente. A originalidade. Ela diz, bossa embolada. Eu não me lembro bem da letra? Uma brasileira. Da letra, é. É uma brasileira. Não lembro verdade. Bem como... Não, violão. Violão. É uma bossa embolada, é uma brasileira gargalhada. É isso, é. É uma bossa embolada, é uma brasileira gargalhada. É uma bossa embolada, é uma brasileira gargalhada. Tá na língua, na herança, tá na dança, no requebro, no ponteio. É muito grande também, eu não tô com a letra. Já tem tempo que eu cantei essa música. Rogério sai com essa música. Rogério, vou fazer o seguinte. Colocou você na... Eu vou deixar essa música aqui pra você passar. Por favor. Tem ela muito bem gravada, foi feito com o Tomás aqui no estúdio de... De Pepe? Não, eu fiz com o Tomás. Tomás Oliveira, Diro. Um abraço pra Diro Oliveira e Tomás também. Dois músicos maravilhosos. Eu entrei no estúdio com o Tomás e a gente fez umas 10 canções. Depois veio pandemia, veio não sei o que, veio um bocado de coisa e a gente se afastou e não lançamos o disco. Eita. Tá aí umas 10 canções bem arranjadas, inéditas ainda, quem sabe a gente no fim do ano faz isso, Então material não falta, né? Tem muita coisa aí tocada aqui. Eu sou meio desorganizado com esse negócio de internet e tal, catalogar. Eu tenho um amigo que agora diz que eu vou ajeitar a sua vida na internet. Que é Xó, ele chama Xó. Xó Produções Culturais. Sim. E tal. Ele vai ajeitar esse negócio do Instagram. Vou botar lá porque você é muito bagunçado e tal. E realmente eu não tenho tempo. Agora é importante, né? Tem um músico que é historiador também, que é parceiro da gente, que é o Plácido. Ele tem um trabalho. Sim, Plácido faz doutorado, né? Aqui em memória, né? Isso, e ele tem um trabalho de guardar. Um abraço pra você, Plácido, grande figura. De guardar arquivos de vocês, artistas. E a gente tava conversando quando, agora recente, que a gente perdeu o Mauré, baterista, né? E na hora que eu soube, até eu acionei o Dirley, acionou. E ficou todo mundo sem informação. Né? Muito. Baterista, que o meu baterista. E cantava muito, gosto, Kaique. Né? Aí, não sabia. Porra, puta intérprete, né? Era. Eu me lembro do Bate Tonton, fazendo lá à noite. A gente sempre lembra desse sábado. Maia, né? Porra, era eu, ele, Braguinha, né? E a gente fazia uma sonzeira doida, velho. Bazé. Na percussão. E todo mundo cantava, e todo mundo escrevia, todo mundo. Pô, era cada noitada, a gente amanhecia o dia lá, bicho, fazendo uma sonzeira de Gil Caetano, Milton. Olha aí, mas era muito. Olha as muitas canções, né? Minhas, sua, de Gil, né? De Guto, Gutenberg Vieira, parceiro também meu. Então, poxa. Aí, Dirley, eu pergunto a você, a todos nós aqui, você já pensou isso que você acabou de falar? Se hoje você tivesse um vídeo, uma foto, como é importante. Então, a nossa, você que é um cara que leva as pautas da cultura, e eu sugiro para você levar essa bandeira aí de que a cidade precisa ter um acervo, né? Para quando, não só quando morrer, mas a gente precisa falar, eu preciso levantar aqui fotos, nome completo, toda a história de Mauré, pra gente fazer um tributo, uma homenagem. Ninguém sabia. Aí eu consegui alguma coisa ou outra com a esposa dele, mas isso que você a gente tem que é ter tão isso. Forte, tão tem que ter isso aqui. Tem. Porque nós comentamos ontem foi isso. Foi a Universidade Estadual do Sudoeste, além do curso de História, que é um curso aqui maravilhoso, né? Ela tem o curso de Jornalismo, Comunicação, e ela tem também mestrado e doutorado na área de memória. Então, memória? Tem muita coisa dessa cidade que precisa, Papau. Tá precisando. Resgatar a memória. E uma delas, e aí a gente, de novo, tem que cobrar isso de quem? Do serviço público, né? Dos agentes públicos, que é, por exemplo, onde é que está registrado, Papau? Todos aqueles shows que nós fizemos no Teatro Carlos Jová. Cadê a ata do teatro? Cadê a pauta do teatro? Porque isso serve, inclusive, como trabalho de mestrado e doutorado, né? Um pesquisador aí na área de história, de memória, eu acho que o Plácido, o trabalho dele vai um pouco nesse sentido, né? É. De resgatar essas pautas. Grandes teatros do Brasil já foram estudados pela história e tem lá ano a ano, o que que aconteceu, quais foram os shows, quais foram os eventos, os saraus, etc, etc. E a gente sente falta disso. E aí, nessa hora, eu penso que a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura, tem que dar esse suporte. Porque a história, né, dos cinemas de conquista, né? Cine Madrigal, Cine Riviera. Glória. O Cine Glória, que virou uma igreja, né? Acho que é. É, eu lembro que aqui tinha um programa Universal, Alegria, né, de dos bairros. Sim, do J. Menezes, lá da Rádio Clube, né? Exato. Tinha Na Poeira do Tempo com Gilson Moura. Rapaz, cada programa, assim, da minha infância é memorável. Eu já ouvi a própria história do rádio, né? A história do rádio. Tem que também ser preservada, né? Que tem muito a ver, né? A gente fala de Chico Luz aí, Maria da Glória, que foi cantora do rádio, da Rádio Clube de Vitória da Conquista. Então, assim, poxa, bicho, Maria da Glória cantou nos grandes palcos do Brasil, ela cantou na Rádio Nacional. Bastava o QR Code com ela tudo isso. Conquista, exatamente. Fácil. E aí a gente resgata, porque minha formação também é na área ambiental, essa sua ideia maravilhosa dos QR Code das árvores. Na verdade já existe. Já, em alguma outra cidade já tem. Em Minas Gerais, por exemplo, Campinas tem, Juiz de Fora, tem, eu já li. Em outras cidades, poxa, por que Conquista não pode ter? Conquista é o terceiro município, Yasmin Kaique, mais importante do estado da Bahia. Então, essa cidade precisa dar uma revirada, uma revigorada na sua parte artística e cultural. A gente precisa soltar os dragões pra isso e botar essa cidade para ferver em vários campos da cultura, da poesia, da música, do cinema, do teatro, da fotografia. Não é? Pra isso a gente convoca os artistas. Exatamente, o Mac tá aqui. Os compositores, os artistas aí. Convidando e convocando pra gente. Nós temos que fazer uma revolução. E aqui eu vou dizer no seu programa de rádio Diga. O seguinte: nós temos um projeto que é agora, já que esse ano é ano eleitoral e a gente vai eleger o futuro prefeito da cidade, de discutir com os prefeituráveis, ou seja, aquelas pessoas que são candidatos ao cargo de prefeito, projetos, sugestões e propostas para a cultura de Vitória da Conquista, para não ficar preso apenas a dois eventos, Natal na Praça e São João. Não é possível, a cidade com uma dimensão dessa, papala, aquilo que a gente estava conversando ontem, você tem, pode ter, Kaique e Yasmin, projetos itinerantes de domingo a domingo, sim, levando itinerante para os bairros, para os distritos, para Zé Gonçalves, para a Choça, para a Estiva. E não gasta muito. Não. Isso é barato. Tem recurso, como você falou muito bem, tem muito recurso para a cultura. A gente só precisa dinamizar esses recursos. Quanto gasta de lei, Kaique e Yasmin, para pôr a banda que tem aqui, não tem a orquestra? Tem. Para ensaiar na praça? Isso. Custa pois quanto? É. Isso. Não é custa. Muito barato. Não custa. Nada. Não precisa de nada. Porque você tem um conservatório municipal de música. Não, é exato. Que, inclusive, Lani foi durante um tempo lá. Foi a melhor. A professora Lani coordenou aquele conservatório. Então, assim, nós precisamos ouvir o conservatório. Nós precisamos levar as crianças para o conservatório, os adolescentes, os jovens, os adultos também, os idosos. Bote a banda tocando na praça. Bota ali, ensaiando, tocando não, ensaiando. Ensaio de palco, ensaio projeto de palco, itinerante. Bota ensaiando lá pra você ver, vai aparecer aluno de escola interessado, vai. Terceira idade, quinta idade, qualquer idade vai aparecer, certo? Porque como é que tá na quinta praça, idade? Entrar na música, você podia entrar aí. Ah, quinta idade, como é que é? Você podia entrar na música agora. Na música? Qual música? Em todas, você entrar nesse mundo. A quinta idade eu adorei, Papalo. Eu acho que a gente já tá chegando às considerações finais do programa, mas antes de acabar, eu acho que a gente já extrapolou tudo. Eu tava querendo falar, não, mas a gente tá encerrando já, viu? Eu gostaria aqui, tô falando isso mesmo, quem me conhece sabe, eu sou muito verdadeiro, sou muito franco, muito sincero, muito honesto, agradecer de coração aqui a recepção da FM Wesb, tá? De Yasmin, de você, Kaique, com essa sua generosidade, a sua gentileza, a sua solidariedade, poxa, de ter recebido eu e Papala aqui a visita de Luiz Rogério, o professor doutor Luiz Rogério, do professor doutor Rubens Sampaio. Isso é um privilégio, não é pouca coisa. Verdade. E vocês que recebem a gente aqui tão bem, tão humanamente, já que a gente está em tempos de guerra e os senhores da guerra não sabem o que é humanidade. Então, eu fico assim é muito agradecido. Pode convidar a gente outras vezes, né, papai? Exatamente, também agradeço. Nós viemos aqui com o maior com o maior prazer, com a maior honra, porque a gente sabe que a gente está falando numa rádio bacanérrima, que tem alta qualidade, não só técnica, como de repertório, né? Os programas todos são muito bons, e isso enaltece o poeta, enaltece o cantor, o intérprete, o compositor, mas enaltece a nossa alma, porque Villa-Lobos já dizia: o pão é o alimento da matéria, mas a música e as artes são o alimento da alma. Mestre Heitor Villa-Lobos. Exato. Não, pra gente é uma honra estar recebendo vocês aí, que eu falei várias vezes e repito, né? Ícones da nossa música brasileira e da nossa música regional. E esse foi a parte 1, tá? A gente já entendeu, duetos parte 1, vai ter a parte 2, parte 3, 4, 5. Não tem a quinta idade? Então nós vamos ter aqui até 5 partes aqui dessa entrevista, porque passou muito rápido, a gente também faltou aí cantar bastante música, mas foi importante conversar, né? A dinâmica do nosso programa tem muito isso de podcast, que a gente fala, é uma coisa de bater papo e vai surgindo, né? O Dirley até fez um roteirinho aqui, aqui não tem roteiro, Dirley, aqui não tem roteiro, não adianta você vir roteiro. A gente bagunça o seu roteiro aqui, ó. Na hora que eu olhei esse roteiro, eu falei: coitado, ele tá pensando que isso aqui tem roteiro. Mas enfim, ó, tirando essa mosca que atrapalhou, essa mosca atrapalhou todo mundo aqui hoje, né? Mas não é mosquito da dengue, é uma mosca que gosta de cultura. É uma mosca que não é o mosquito da dengue, né? É uma mosca que quando a gente fala, ela quer entrar na nossa boca aqui. Aí me lembrei de Raul Seixas: eu sou a mosca aqui, que é na sua sopa. Raul era maravilhoso. Sempre que a gente tá tocando em algum lugar, alguém grita, né? Toca Raul! Essa música de Raul ali da sopa, sim, era da época da ditadura, né? Ditadura. E ele tava na sopa da ditadura. Ele era maravilhoso, bicho. Então, um amigo meu falou: que Raul, não sei o que, ficou no bem bom, todo mundo se lascando na ditadura. Eu falei: não, ele criticava a ditadura de uma maneira que a própria ditadura não percebia, não, né? Entendi. Então ele fazia os caras de palhaço também. Uhum. Né? A mosca é justamente isso. E várias outras músicas, né? É como o Cálice de Gil e Chico, sim, Buarque, né? Que para passar na censura teve que a letra ir e voltar umas 10 vezes lá no Departamento de Censura Federal, né? Do DOI-CODE em São Paulo, que era o terror, né? E enfim, tinha um tal de Ustra, né? E o que pior, o fascismo resgatou essas figuras na política brasileira. Agora, recentemente, o inelegível disse que tinha que fazer uma estátua para um torturador chamado Coronel Ustra. Né? Até que ponto vai? É como diz o Humberto Gessing naquela música, né? O fascista fascinante deixa a gente ignorante. Exatamente. Né? E deixa a gente deprimido, né? Transtornado com tanta demência dessa gente. É isso. Mas olha só. Não, a gente não pode terminar assim, tchau, um abraço, tem que ter música, né? Vamos encerrar com o que aí? Vamos lá, papai, pau de atiradeira. Eita! Manda lá. Essa aí vai lá. É clássica. Sou do meio do mato, sou filho da relva, olhar de Anum. Meu abraço é quem sela o corpo do céu no seio da terra. Coração pulsa forte, tambor de guerreiro, Tupã criador. Trago um sonho de moço nos caminhos da mão, no suor do meu rosto, na garapa da cana, no canto do canário, é onde eu me acho. Meu castelo é na palha, no mugido do boi, nos olhos da pintada. Sou madeira de lei no meu... meu lugar sou rei, sou a polpa e o caroço. Montanha pra mim é ladeira, e pra ser pau que nasce torto, sou pau de atiradeira, sou pau de atiradeira. Meu destino tem rama, e no meu tempo enramado faz da vida um melaço. Sou bezerro que mama, tô na ponta da estrela, no fiapo da manga. Tenho amor escondido e guardo um cheiro de arruda pra espantar mal-olhado. No amor tô no cio, tô no favo do mel, nos brasis do Brasil. Fiz minha sorte, ergui minha bandeira, minha estrela guia. Hoje é minha alegria, sou barro, sou mato, cordão de fieira, sou pau de atiradeira, sou pau de atiradeira. Sou madeira de lei, no meu lugar sou rei, sou a polpa e o caroço. Montanha pra mim é ladeira, e pra ser pau que nasce torto, sou pau de atiradeira, sou pau de atiradeira. Beleza? Maravilha. Beleza, gente, papai. Olha, o Mano de Souza mandou uma mensagem aqui. Deixa eu ver se a gente ouve aqui. Vamos lá. Grande Kaique, tô gostando do seu programa. Ouvi desde o início. Você tá abrindo um portal. Muito bom para os artistas que estavam de precisão há muito tempo. E convidar esses dois artistas para o seu programa oficial é uma grande abertura. Parabéns pelo seu programa, Papalo, essa excelente pessoa aí, esse excelente compositor que está aí, que tem uns programas, a qual tem um trabalho junto com ele. E eu gostei muito da entrevista. Um abraço. Rapaz. Pois é, rapaz, muita gente. Ainda tem mais mensagem chegando aí. Vocês realmente bombaram. Que bom, E a gente agradece também. É muito legal receber artistas igual vocês, que além de ter todo esse peso histórico, pessoas super simples, né? Nós também que estamos aqui desse lado, né? Às vezes a gente fica tenso com artista. Será que esse artista vai, né, vai ter uma interação legal, uma energia boa? E vocês, desde o início aqui, já trouxe até biscoito, não foi? Né, Yasmin? Eu falei com o Papalo quando trouxe biscoito de casa, voador. Que a gente ia levar o voador sem saber a certeza que aqui teria café. Quando chega aqui, aí, surpreendentemente, tinha um cafezinho. Olha que maravilha. Mas biscoito e café. Não comendo. O voador e o café? Ah, não pode, né? Conquista é a capital nacional do biscoito, né? Exporta pro mundo todo. É bacana demais. Pois é, gente. A gente encerra aqui o comendo biscoito, né? Isso. Mas fica então aí. Vamos ter uma segunda parte aí, beleza? Fica combinado assim. E da próxima vez a gente dá mais uma carregada mais nas músicas, mas vamos bater papo também. Pessoal, pode se despedir aí de quem vocês quiserem, mandar seus alôs, tal. tá todo mundo comendo biscoito, gente. Aí, não, eu quero agradecer a você, Yasmin e Kaique. Dizer que foi um prazer, é sempre um prazer estar aqui, podendo mostrar canções. Quero agradecer aos ouvintes aí que mandaram mensagem. Dizer para eles que a gente faz música para eles, né? A gente quer agradá-los. Então a gente, quando fala mal de alguma coisa, é para alertar, é para deixar no ar uma coisa que pode ser mudada, né? Não é aquilo, é isso e não vai mudar. Quando a gente cobra, é porque a gente gosta de morar em Conquista, de ver a cidade crescer e poder ver outros artistas que às vezes seguem a gente também, que aprendeu a cantar com a gente. Eu fui professor de música, de violão. Então tem alunos, e a esses alunos eu tenho o maior carinho até hoje, e a eles é que por eles é que a gente faz música. Obrigado a vocês, ao ESB, e fique com Deus sempre. Valeu. Saúde a todos. Dirley. Inicialmente agradecer a Papalo pela amizade de mais de 30 anos, pela parceria, não é? Pela poesia, pela música, pela identidade, por a gente compartilhar dos mesmos propósitos, das mesmas ideias musicais, da literatura. Dizer que eu não sou filiado a nenhuma sigla partidária. Eu sou filiado à UBC, que é a União Brasileira de Compositores, tá? E, portanto, sou filiado ao Grupo dos Escritores e Poetas também, e à Academia Brasileira de Letras. Mas já dizia Aristóteles, o homem é um animal político. E, portanto, ainda que eu não faça política partidária, eu sou um animal político. E eu discuto política em sala de aula com meus alunos, mas a política é do ponto de vista da ciência, a ciência política, tá? E quando o Papalo e eu fazemos as críticas, na verdade a gente está apontando para que os caminhos sejam abertos e não sejam fechados. É inadmissível que um teatro como o Carlos Jeová, pela história que tem, ainda esteja fechado e os artistas não possam usar. Quantos shows nós fizemos lá, Papalo? Naquele teatrinho, né? Tem história de José Zélio Passo Sobrinho, amigo nosso, parceiro, que o corpo foi velado lá, né? Outros tantos compositores e amigos poetas, enfim, a gente tem uma história de vida com aquele teatro. A gente fez lá com o cearense Ronaldo Lopes, fizemos com Luiz de Lá. Enfim, um abraço para Luiz de Lá, um abraço para todos os amigos do Troféu Conquistante de Música, um abraço para Dil em Outras Dimensões, para Dão Barros, né? A gente guarda isso com muito carinho no coração. E um abraço para Juliana, Luiz Rogério, Rubão, pra Lani, Yasmin, tem o Yasmin, minha sobrinha Lopes, que é uma flor de formosura, Lani, Lila, minha filha, que tá lá em Guanambi, estudando. Enfim, e eu fico muito feliz, queria mandar um grande abraço para meus alunos lá do CIEB, que era um antigo polivalente e ser integrado, agora é o Complexo Integrado de Educação, para os meus alunos do CETEP, que eu dou aula aqui na antiga agrotécnica, né? Para os meus alunos da FASU, que eu também sou professor da FASU, da Faculdade de Sudoeste, e para os meus alunos do mestrado e doutorado aqui na UESB em Educação, que é uma turma também maravilhosa, que a gente tem o maior carinho. A nossa professora, eu sou auxiliar dela, ela foi minha supervisora no pós-doutorado, professora é a doutora Arlete Ramos dos Santos, coordenadora do PPGED, um grande abraço para ela, para a professora Tatiane também, que faz parte do PPGED. Enfim, e dizer que nós, eu e Papalo, nunca paramos de compor, de escrever, e estar aqui na UESB FM nesses 14 anos para nós é um privilégio, e preparando-nos para o corredor cultural. Vamos sair a campo com a viola na mão e o violão e levando a nossa poesia, a nossa música, enfim. Isso que nos enobrece. E a gente está aqui para apoiar, né? Deixar mais uma vez aqui, parabéns à FM UESB, parabéns a Kaique pelo programa e Yasmin, duetos. Vocês tão, assim, muito bacana, muito legal. Tratam a gente com muito carinho, com muita muito respeito, muita dignidade, e isso não tem valor monetário, isso é coisa de ser humano do bem. Então é isso. Obrigado. É isso aí. Aproveitando já, agradecer também o pessoal aqui da rádio, o Marilton, coordenador técnico, a Cíntia Garcia, da direção geral também, a Jaqueline Silva, da coordenação de programação, o pessoal que está nos bastidores, e também sem eles não teria como a gente fazer esse projeto. Yasmin, pode dar seu tchau aqui pra galera? Tchau, galera. Até semana que vem, Kai. Tem muita coisa ainda pra rolar esse ano, hein? Valeu. E na sequência vem o ESB Retrô, segunda edição. Um programa que a galera curte pra caramba. Valeu, tchau, tchau. Bom final de semana. Segunda-feira, 3 da tarde. Tô por aqui de volta. Tchau.